TAM 3601, bom dia. São Paulo, Congonhas, autorizado. Nível 340, VP Sul 10, Bridge VP Sul 16. É, colapso tonal 0, curva direita, seria da Real Transição ótima. Controle 120, controle 119.8, acena 5450. É porta busca. Solo Mike, entre o uniforme, parqueado na posição número 8. Bom dia, obrigado. Bom dia. Hotel Salvador, bom dia. O senhor é Mike, Hotel Uniforme. Mike, Hotel Uniforme, prosseguindo. Estamos ficando na transição de reboque do finger de número 4 até o pátio 3. O TAN 3601 no solo? TAN 3601 no solo? Aeronave no portão 04, confirma novamente, matrícula está autorizada, o reporte está para 3, reporte está certo. Ok, senhor, é o Mike Hotel Uniforme. Iniciaria o reporte jogando a cauda para a saída do fim do número 5, ok? Ok, ciente. Caso o push não interfere. Solo, Alfa X-Ray Delta. Do Alfa X-Ray Delta. Bom dia. Alfa X-Ray Delta, está aceitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Vicente, aguarda, hoje tem aeronave em sentido oposto. Aguarda o Alfa X-Ray Delta. Alfa X-Ray Delta, não basta. Autorizado, puxa a porta no ataque. para o táxi Tutan 3601, 169 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Galeão 01, taxi via Índia, reporta o despertão no 0 pronto, que legal, 0114, frequência 118.95. Táxi autorizado de ataque do Info, ponto de espera da 10, sistema torre 118, decimal 95, TAN 360. O Alfa XY Delta, aeronave no reboque finalizando, está livre início do seu reboque, a porta no término, portão 03. Alfa XY Delta. XY Delta tem autorizado o reboque, reporta no térmico, portão 03. Reportar ao térmico, Alfa XY Delta. Sobre 05 Norte. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 03601. Na 3601, decolada 01, controle em 20, decimal, fugindo 119, decimal 8. 19, 3601. Paulo Salvador, bom dia, eu sou o Mike Benform, falando o termo de reboque, muito obrigado. Bom dia. Pastor, bom dia, Shenner 6251, na informação Delta. Shenner 251, Guarulhos 360, VP Zulu no 0, Bridge, VP Zulu no meio. É, colapso no 0, curva direita, saída da El, transição ótima. Controle 119.8, aciona 5457. Motiva, é Motiva mesmo? É Motiva. Mike Oscar, dando pintorão. 0 para Guarulhos, via Upper Whisk 10, Bridge, Upper Whisk, Upper Zulu 16. Recolada 10, curva direita, Dael, Leda Motiva 19, 8.8, saída, acionando 5457. Janer 6251. Porta puxa, né? Caralho, né? Fala, Salvador, bom dia. Chané 6251 para posicionamento na 5. B251, bom dia. Está autorizado para inspeccionar a porta do táxi. Passará para o táxi, 6251. Para o táxi, né? 6251, tem 139 a bordo. Taxi Taxiga Índia, ponte para dar 10, reporta pronto, frequência 1895, negar 10 no 4. 10 no 4, ao ponto de espera, vai chamar 1895, Xané 6251, obrigado, motor. Sou em Salvador, muito bom dia. Hoje é, né? 6251, pronto, no ponto de espera. 2-1, Alinda, cola, pista no 0, Netuno, 70 graus, 04 norte. Alinda, cola, dá um no 0, Chané, 6251.